trip 5217, controle. 5217, prossiga. Aproxima-se de Bonfi, vou liberar a restrição de altitude, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, e velocidade libera também? Eu deixo a seu critério, capitão. Bom, muito obrigado, até. 05 knots. Ok, clear to land, runway 10, gear is down, American 980. Só 4-3, atento ao balizador. Aquilo até o pátio 3, você ficar atento ao balizador, Romeu, Romeu, November. Controle Salvador, trip 5217. Sempre na escuta. Autoriza direto, Duna. Livre. Cinco, dois, ano, sete, para Duna. Afirmo. Eu confere, aguarde Ilhéus, qual nível? Nível 240 para Ilhéus, saída prevista, por favor. Dael. Dael. Afirmo. Ok, tá aguardando a cópia, saída prevista da Dael, no 435. Solo Salvador, bom dia, Xané 6225. Prossiga. Somente para possível saída para Brasília 340. A rota do senhor é ponto a ponto, né? Confirme? A rota do seu plano. Salvador Momo Nitsa, ruído Upper Whisky 10, Baiano. Isso, o senhor vai fazer? Confirmativo, grato, Oxenara 25. Arca 980 on the ground at 2-3, clear on the next right and call ground on the 121 decimal 9, a good day. Switch 1-9, good day, Arca 980. Ground, American 980's clearing runway 10 for gate 11. 980, good morning. Your taxi will be via Alpha, Kilo, Cargo, Apron, then gate 11, main apron. Okay, Alpha, Kilo, then the apron to gate 11, American 980. Salvador, passagem de 2223, pouso remoto 14, com informação hotel 2.0, vitória da conquista, pronto para cópia. Passarei do hotel, confere, segundo para cópia. equipe 5217, Duna localizador em aproximação. Vamos reduzir, efetuar o cheque pré-pouso. E chamar a torre, frequência 1118, meia 12, trepe 217. 1118, meia 12, 5217. Gol 1435, cópia. Prossiga pro gol 1435. Brisado Ilhéu, 5240, decolagem no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda, direto. Controle 198, torre 186, transponder 5064. Mas a transferência de comunicações. Afirmativo, então está autorizado voar direto Duna. 2 no pé sobre água e aguarda, autorizado IRS está aguardando apenas a transferência da comunicação. O 429. Positivo. Ilhéu 240, decolada 10, curva direita, CDADL após vida, após direto, controle 198, torre 186, sendo 5064, bom 435. 435, treinamento correto, qual o gate? Ano 5. Tente, aposto pronto. Chamada pronto, bom, 435. Passaredo 2223, cópia. Prossiga. Pesado Conquista 260, decolagem 0, curva direita. Saída Gol Eval, após Eval direto Conquista. Controle 1198, torre 1186, transponder 5061. Autorizado Pesado de Conquista, nível 260, decolagem da pista 10, com curva direita. Saída Gol Eval, depois Eval direto. Controle 198, torre 286, 5061 no transponder 2223, 14. Passaredo correto, repasse pronto. Portaram, bom. IP 5217 no solo aos 30, libera a direita 129. Libera a direita 129, 5217. Solo Salvador, trip 5217. IP táxi Alfa, Kilo, Reporte para ingresso na parte principal. Alfa, Kilo, reportar para ingresso na parte principal, 5217. É o Papa Romeu, Tango de Bravo, está ingressando no corredor, através da rotatória, vai para pouso no 44. Tango Índia Bravo, chame a Toy agora, frequência 1-1-8-6-12 e solicite instruções para o voo. Prato, até daqui a pouco. Até. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, continue na final da 17 e aguarde autorização para prosseguir direto para o pátio 4, o Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, se autorizado, prossegue direto sem interferir na 17. Está autorizado então, prossiga direto para o pátio 4, informe no solo controlado e o vento é 50 graus com 9 nós, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, senhor. Sete naquilo para ingresso no pátio principal. Felipe, autorizado até a remota 12. Autorizado até a remota 12, 5217. Vai entrar a remota 13. Remota 13, 5217. Salve Salvador, a zona 13, São Patrão, hotel. Salve 136, informação hotel, aguarde cópia Recife. Guarda. Salvador, bom dia novamente, voo 1923, tem informação hotel. Firme. 923, informação hotel, 400 Guarulhos. Gente, hotel confere, agora 400 Guarulhos. Guarda. Outro trip 5217, sem sinalizador, confirmando é a 13 mesmo. A informação que eu tenho aqui é isso, remota 13. Certes, obrigado. Ele tá chegando agora aqui atrasado, sabe? Porque ele tava lá do outro lado, esperando alguma coisa que eu não sei o que é. Mas muito obrigado. Certo. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 4298. É, passou a Duna, estabilizando. Bom dia, 4298, chame passando o externo com o trem embaixo travado, o ajuste é 1-0 no 2. 1-0 no 2, reportar a baixada de travado, obrigado. solo controlado. Gente, tá muito bravo, sou Lost 36, frequência livre, bom dia. Bom dia. Solo, bom dia, o Papa Romeu, Sangue de Abraço. Prossiga. Tá no pátio 4, alguma nova decolagem. Gente, um minutinho, cópia. 9136, cópia. Afirmativo, prossiga. Recife autorizado, Recife autorizado no 370, via 358. Decolagem da 10, esquerda, saída pro Caracaju. Controle 198, torre 186. E o seu transponder 5062. 10, vento 30 graus, 5 nós azul. Livre pouso, pista 104298. Saída Pulca, transição Aracaju, aciona 5062 no transponder, torre 86, o azul 4, o azul 9131. Correto, 5062, reporte pronto. Passaremos no portão 9. Solo, passaria 2023, autorizado, feedback também? Após o parcimento trip, agora autorizado. Autorizado, 16, reportará tarde, informará tarde. Salvador, Oxanar 6225. Prossiga. Centro do hotel para autorização de tráfego, Brasília 6225. Gente, aguarde Brasília 6225. Aguarde 6225. Qual foi a frequência do controle? Eu sou azul da Zona 1198. Prato. O vento é 020 graus, 7 nós. Grato. Nove, dois, três, cópia. 923, na escuta, está autorizado Guarulhos, negativo nível 400, autorizado nível 360. Decolagem no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda autorizado, Bidev. E Bidev intercepta pelo ISC 50. Controle 198, torre 186, transponder 5063. Autorizado 360 para Guarulhos, via Upris 50, Dael, Leda, Bidev, após Bidev, Upris 50. 198 controle, torre 216 e o transponder 5063, o gol 1923. 923, correto, 360 autorizado, reporte pronto. Então, abre a. Tango, Índia Bravo, cópia. Aprou para a cópia, o Tango, Índia Bravo, senhor. Tá livrando, 219, obrigado, viu? Cara. 198, torre 186, aciona 0117. 0117, decolagem, setor norte, chama 198 ao controle, 186, aciona, estamos de atraso. Bravo, correto, qual o POB? POB de 4 a bordo, senhor. Aciona, chame a torre, bravo. Grato. Salvador, Salvador, bom dia, país 2983, 32 a bordo, alterna Salvador. 3 horas e 50 de autonomia. Passaredo, confirma o POB novamente? 33, 33. Presente, já pro norte, não temos tráfego a reportar. De Alfa, atmosfera 186, 1012 ajuste. Azul 4298, táxi de Alfa aqui, reporte no pátio 3, aguardando ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, reportar no ingresso do pátio 3, é isso mesmo? Afirmar o Faquilo e vai aguardar no pátio 3 vai reportar, solicitar o ingresso no pátio principal. Salvador, gol no 435, finger 5 para puxa estacionamento. O gol, fazendo com essa equipe de escola após a passagem do Passarela Calda, autorizado. Após a passagem do Passarela, autorizado, puxe estacionamento, gol no 435. Sanguinho Bravo, decolado aos 4 Uno, chame o controle agora, 119, decimal 8, bom voo, até a volta. Até a volta. Tchau, bom dia, é o Papa Romeu, Sanguinho Bravo. Sanguinho Bravo, controle. Controle de candeia, senhor. Positivo, Sanguinho Bravo, sempre na escuta, câmbio. Atua permanente. É papai, é patarata. Está naquilo aguardando o 4298. Prossegui até a saída do par 3, até o travésio total, atento ao Gol puxando. Vai manter o travésio total, atento à aeronave da Gol, o 4298. Decolagem da 1-0, o vento 030 graus, 7 nós, passarido. Autorizando decolagem da 1-0, 2-2-2-3, NA e decolagem, imediato 2-3. Firme. O 435 tem condição de fazer o pushback para uma cauda para o 06 aqui, fica atrás do Varig ali. Pode fazer normal, que o Azul vai ter que aguardar o senhor de todo jeito para ingressar no pátio principal. Tá bom, obrigado. São Salvador, da TAM 3663. Sim. TAM 3663, pela autorização de tráfego Guarulhos. Cliente, escute hotel, aguarde cópia 3663, é o segundo para cópia. Oferecendo hotel 3663. Sobre o cruzamento da 17, prossiga para Taxi Lima, ou pela pista ou pela Mike, tá livre. E na Mike, chame, e com na Lima, chame o solo 129. Filho, senhor, livre cruzamento da Lima 129. Prossiga. Estou antecipando aqui a chamada ao situacional do senhor na Lima. Já tem nossa cópia aí, senhor, para o 4-8-1? Eu tenho um plano. Guanambi, deixa eu ver o nível. Uma centena. Sim, uma centena em antes. É 0-0-0-0. É, pode ir lá. Quem será coordenado agora, cópia? Controle Salvador, passarido 2223, decolou. Passarido 2223, controle Salvador, está em contato, radar. Na Lima agora o passar o Mike Foxtrot Oscar, 4-8-1. Mike Foxtrot Oscar, gente, matei a Lima e agora vou prosseguir até o Pátio 3. Aqui, matei a Lima. O solo Salvador, gol no 435, com 61 a bordo, 2 horas e 34 de autonomia, alternando Aracaju, pronto para o ataque. Cliente 61, taxi Juliette Alfa, ajuste 1012, torre 18, meia dúzia, quanto espera? Libre taxi Juliette Alfa, 1012, ajuste torre 118, meia dúzia, gol no 435. Salvador, gol no 923, feedback, tornamento no meia. Aguarde, puxa no meia dúzia, 923. Azul, táxi via Juliette até o portão 8. Juliette até o 8, obrigado. Salvador, dia 526, bom dia, cruza 220, Paulo, se tiver na sua Oi, B, 5826, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Vou direto para Itape, desça para 5000, com ajuste 1012. Após Itape, Duna ILS para pouso, Web 826. Afirmativo, muito obrigado, pronto, presente Itape, número 1012, indo até 5000 pés. 5826, após Itape, voador ILS. Positivo. Torre Salvador, Golo 435, está pronto, ponto espera dando zero. Bom dia, Golo 435, está autorizado, alinhar e decolar, dá um zero, o vento é 30 graus, 7 nós. Alinha e decola dando zero, o Golo 435. Controle de Salvador, bom dia, Oceaner 6311, informação hotel. Oceano 311 no controle, ajuste 1012, desça para 8000 na chegada bomba, pistão 10. 1012, confirma a distância de 8000? Confirmo, 8000 pés. 8000 pés, 1012. Foxtrot Oscar após o azul, parquear no 9, agilize seu táxi até o Pat 3. Simulton, 923, acione na posição, coordene com a sua equipe de solo, vai passar um bandeirante a cauda, após o mesmo autorizado iniciar o push. Autorizado o acionamento na posição, então após a passagem do Embraer, livre pushback, gol no 923. Do 223, direto para Vitória da Conquista, autorizado. Direto Vitória da Conquista, 2223, sobe 260. Quatro, três, cinco, decolado aos 49, chame o controle agora, 198, boa viagem. Bom trabalho, senhor, no 435, bom dia. É 225, pronto a cópia? Pronto, cópia. Autorizado Brasília, 320, decolagem 10, curva esquerda, saída Momo Albo, após voa Nidsa, intercepta a rota do seu plano. Controle 198, torre 186, transponder 5101. Autorizado Brasília no 320, saída Momo Albo, Nidsa, após conforme plano, controle 119.8, transponder 5101, no Oceano 6225. 6225, correto, reporte pronto. Tá pronto, né? 225. Tá.